O que eu escrevo são versículos. Yeah. Literatura espiritual. Mixtape. O que eu escrevo são versículos. O que eu escrevo são versículos. O que eu escrevo são versículos. O que eu escrevo são versículos que atravessam os cubículos. Cada frase um capítulo de Deus, eu sou discípulo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Todos querem glória, nem todos querem ter Cristo. Eu sou aquele que no passado já foi criticado, eu conheço a rotina. Somente Deus é quem julga minha vida. Só quem é já tá ligado, também tá envolvido. Sou soldado formado, selecionado por Cristo. Não sou o Pac, Big Name Ross, mas movimento a quebrada com o grave da minha voz. Neguinho grita é nóis e não entende o que eu falo. Aqui é coisa séria, não é pra ir de embalo. Fazer rap é muito fácil, faço isso há muito tempo. No papel, rima, na rocha é o mandamento. O som não vai com vento, porque a carga é pesada. Com óleo Deus me ungiu e com sangue comprou minha alma. Yeah. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. Nem Chico Xavier escrevia o que eu escrevo, porque o espírito que andava com Cristo hoje anda comigo no gueto. Sou herdeiro daquele que é dono de tudo. Ele não venceu só a morte, mas sim venceu o mundo. Na primeira vez que eu tive contato com rap, anjos travaram a batalha pra que Deus se manifeste, mostre sua glória em minha vida, pra que eu recrute soldados pra uma nova guerrilha. Muita gente confundiu o sacrifício de Cristo. Tá pregando o evangelho, mas pro próprio benefício. Eu tô cansado disso, os nossos manos tão no vício, se afundando no cachimbo ou morrendo no presídio. O que é de Deus brilha, mas o homem ofusca quando ele altera suas escrituras. O que eu escrevo são versículos, eu provo isso, porque a tinta da minha caneta é o sangue de Cristo. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. Yeah. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. O que eu escrevo são versículos, grades ou concreto eu atravesso o cubículo. Eu atravesso o cubículo.